Salomão, filho amado, num reino a se esforçar, o Senhor ao seu lado, com grandeza a brilhar. Em Gibeão ele buscou a tenda em adoração, mil holocaustos ofereceu, com fé no coração. Dá-me, Senhor, sabedoria para guiar teu povo em luz, que eu possa ser a voz que leva a paz que só tu tens, Jesus. Sabedoria e graça, abençoa apareceu e a Salomão falou: pede o que quiseres, teu desejo eu vou ouvir. Sabedoria e conhecimento para julgar esse povo, por teu coração sincero te darei. Te louvamos.